Direto da Gravataí, ele é Big Joe e a família dos McLeod, da Big. Mixtape Câmara de Gás, Ponja City, ha! Ouro, prata, bronze, cobre, aço, níquel transformado. Reis, contos cruzados, real, investe um centavo. Jogue no chafariz, faça seu desejo. O arco-íris eu vejo, pode me diga seu preço. Valor moeda, ferrinho no bolso, peso, troco, sustenta os pilamente do salário brasileiro. Ganha pão, pra outros vilão, compra o amor até traição. Não o perdão, troco da superstição, porque investimento pros bancos, juros, multa pra mim, compra alimento. Na Ponja no vale, coab, perde moeda nos bares, centavos, centavos, no jogo foi um desastre. Ha! Mundo cruel, vai ao céu, cara e coroa, à toa, tempo de Cristo, pelo cifrão entregou seu irmão. Protagonista na traíra, ajuda a história, o penhor, 30 moedas de prata, ajuda a trair o senhor. Vendo troco, troco vendo, troco paga, paga o troco, pouco pila, um pila é pouco, de pouco em pouco, peixe o porco, e o custo aguarda, guarda rouba, rouba quem sem vergonha, quem tem ou não, paga juros, multa, prestação, vendo troco, troco vendo, troco paga, paga o troco, pouco pila, um pila é pouco, de pouco em pouco, peixe o porco, e o custo aguarda, guarda rouba, rouba quem sem vergonha, quem tem ou não, paga juros, multa, prestação. Moeda não é quadrada, vem em formato de disco, nela impressa umas caras que pouco sabe o sentido. Homenagem a um rei, não é de chocolate, imagem de vários sotos, imagem de diversas artes. Ele e que eu, boteco pra gastar, piratas prontos com rum, com coca ou guaraná. Prontos pra caçada, o tesouro nas profundezas, sal não enferruja ouro, nem maresia condena. Vem de uma forma que multiplica o mínimo, pagar com papel, retorna em ferrinho. Um centavo é extinto, tem gente que ainda cobra um 99 no nome, o meu centavo é a sacola. Mil réis, semblante de reis e coronéis, negócios, mercadorias, negros lá no convés. Valor moeda, prende no valor do cansaço. Não gosta dos centavos, dá pra mim miserável que eu gasto. Ah, lá vem esse piá de novo. Ô tio, ô tio, ô tio, que tu quer, uma moedinha aí? Some daqui, que moedinha que é? Desencosta o meu carro, pivete. Trombadinha, some, some, vai. Então. Vaza. Vendo troco, troco vendo, troco paga, paga o troco, pouco pila, um pila é pouco, de pouco em pouco, enche o porco, e o custo aguarda, guarda rouba, rouba quem sem vergonha, quem tem ou não, paga juros, multa, prestação, vendo troco, troco vendo, troco paga, paga o troco, pouco pila, um pila é pouco, de pouco em pouco, enche o porco, e o custo aguarda, guarda rouba, rouba quem sem vergonha, quem tem ou não, paga juros, multa, prestação.